Salve, Pai Joaquim. Salve. Pai Joaquim vem de Aruanda. Aruanda é lugar de paz. Aruanda é onde os filhos vão buscar seus orixás. Traga muita harmonia e pra banda proteção. Para todos os seus filhos, traga amor no coração. Pai Joaquim vem de Aruanda. Aruanda é lugar de paz. Aruanda é onde os filhos vão buscar seus orixás. Traga muita harmonia e pra banda proteção. Para todos os seus filhos, traga amor no coração. Ih, chapéu ficou petado, filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis que o Xará abençoe todo cada um que está este neste cajuá. Que assim seja, avô. Este filho. Graças a Deus. Primeiro agradecer ao senhor pela oportunidade desse estudo com o espírito que o senhor é. Este que a gente não precisa agradecer não, filho. Este o velho está este na terra, este vem cá, é para este Itajearuz. Este a parava parte um cheio poder este conhece Eruz este iluminar este queixer este para juntar este a espiritualidade este nosso pai, né, filho? Que assim seja, graças a Deus. Este trabalho que um cheio faz, filho, este de conversa com os espíritos, né? Sim. Este um cheio permite este velho fazer uma pergunta para Xunxê? Claro que sim, ó. Este velho sabe este da fromujura, este do trabalho de Xunxi, que leva a mensagem da gentidade, dos espíritos, este pros povos, né, poder saber sobre as coisas de nosso pai. Mas a pergunta que o velho quer fazer para Xunxi é, Xunxi que dita nesse trabalho que Xunxi faz? Claro que sim. Claro que sim. Sim, porque senhor. Este todo encarnado, este que se propõe a trabalhar junto a espiritualidade, este tem que ter uma serventia, né, filho? Tem. E essa serventia tem que servir este para um che próprio, para o seu crescimento, para a sua evolução. Sim. E este serve para um che? Claro que sim. Ixi, então abençoado seja este seu trabalho. Ixi. Serve sim, senhor. Serve sim, senhor. Graças a Deus. Ixi, o que estiver pode ajudar no seu che? Qual é o nome do senhor, avô? Este velho chama este Pai Joaquim Preto. Pai Joaquim Preto. Preto. Do Cruzeiro da Jama. Do Cruzeiro das Almas. Este é Preto porque o velho é Preto mesmo. É. Este é um menino banco, mas este velho é Preto. Certo. Este tem muito espírito. Este que vem na aeropagem, este de Preto velho, mas não é Preto, né, filho? É. Mas este velho é Preto. É. Este. Graças a Deus. Este pode pegar a bengala? Sim, senhor. Claro que sim. Ô, pai Joaquim. Ixi. Por que o senhor trabalha incorporado no terreiro de Umbanda? Ixi. Ixi. Posso falar por esta casa aqui, filho? Sim, senhor. Então, porque este velho escolheu esta casa aqui para trabalhar. Ixi, por conta deste menino, cara. Este velho escolheu este trabalho, filho. Este neste cajuá. Porque este cá, este nesta forma, este velho pode passar toda a mensagem que precisa. Cada um que vem cá receber. E pode também estabará a mensagem maior, todos deviam valorizar e estagiar com o Xunxê, que é o amor. Este velho trabalha distribuindo esta varoroja, bênção de nosso Pai, que é o amor. Fazer despertar o amor no coração das pessoas que cá vêm buscar ajuda neste cajuá. Este menino tem essa facilidade. Este já foi muito duro e hoje este tem o coração já amurecido pelas pancadas todas que este levou na vida. Sim. E este velho tem essa, como é que vai falar, facilidade, né? Por conta dele de transmitir este como é que fala, essa dádiva, que é o amor de nosso Pai, né, filho? Claro que sim, graças a Deus. Como as pessoas procuram o Senhor e como elas saem depois que falam com o Senhor? Esse filho ali pode responder isso melhor não, que o velho. O senhor pode responder. Não tem nada a responder. As pessoas, muitas delas vêm em busca do que não é o verdadeiro, a verdade, né, filho? Vem buscar as coisas material e as como é que eu vou falar? As conquistas da vida. Muitas delas, eles têm até merecimento e recebe. Mas a maioria precisa curar a alma deles. Porque vem com a alma tão densa, tão focada no materialismo, nas coisas da terra de Xunxê, que não se dá conta que o que eles precisam receber é outra coisa. Então. Não é verdade? Pois não se dá conta, avô. Isso. Isso. Quando este bota este à frente aqui, este despeto velho, com muito carinho, filho, porque este encarnado, é muito difícil de mudar este pensamento, vai mostrando que a vida, na verdade, é o que Xunxê leva quando Xunxê desencarna. As coisas de Varu, é o que Xunxê praticou, o que Xunxê fez. Não é cada coisa que Xunxê conta e cata. Não é verdade, filho? Sim, senhor. E com calma e com jeito, eles vão acordando para isso, filho. E vendo que realmente as conquistas são espiritual, são do divino. e não este a matéria. Este velho costuma dizer que da vida, desta vida, Xunxê choreva, a vida que Xunxê leva. Este da vida, este que o velho fala, este desta vida, Xoxireva, a vida que Xireva, este a faz. Nossa, claro que sim. Não é verdade? Sim. Então, vô, chega com a cabeça nos problemas materiais. E pensando nas coisas de chicata. E sai como? Este. Depois este, fala com o preto velho. Este sai, este pensando, este já no espiritual, filho. Entendeu, filho? Certo. Porque este aqui vem descobrir que as coisas do espírito, do divino, do nosso Pai, do nosso Criador, as coisas belas que realmente estão em chavrota de Xuxi. E quando alguém diz assim, eu estou com uma dor, estou com uma doença, aonde que começa a doença e como é que faz para ela parar? Então, isso depende da doença, né? Tem doença, isso que começa isso antes mesmo de Xuxi nascer. Que este o espírito, este traz para sua encarnação, este para servir de este ensinamento para este espírito. E tem doença que Xunxê este adquire este conforme este, a energia de Xunxê, o pensamento que Xunxê movimenta, que Xunxê já atrai. Não é verdade? A doença que o espírito traz antes da encarnação, essa não tem tratamento, filho. Essa é necessário que o espírito passe por aquilo naquela encarnação. Para servir de aprendizado, para coisas pretéritas de sua vivência, de sua existência. Então este vai passar por aquela enfermidade e aprender a conviver com aquilo, filho. Nossa. E para quando este se despedir da sua carne, este está purgado o seu débito, né? A sua falta de aprendizado, de como é que fala, né? O descuido. Tá purgado o descuido. Exatamente. Foi, Fé, você não acumular um monte de coisa. E a doença. É. Que Xuxa atrai, filho, essa tem tratamento. Mas esse só vai trazer cura se Xuxa quiser se curar. É, se quiser. Não é verdade? Sim, senhor. E tem doença, que é nosso Pai que determina, né, filho? E aí, quem discute com ele? Ninguém, né, filho? É. E aí, muitas delas são tratáveis. Tanto com os cajacas da terra de Xunxi, quanto da parte espiritual. Sendo conscientizado do que está acontecendo com o espírito daquela pessoa. Claro. Se o que vai acontecer, que é da vontade do Pai Maior, será inevitável, como ter irrestrita confiança nos desígnios de Deus e manter a paz de espírito frente a uma adversidade? Eles perguntam, como é que vai falar? Isso complicado, né? É. De responder. É. Então este velho vai responder. Manter a paz, como é que faz, né, amor? Este complicado, este. Deus falou, vai acontecer. Aí agora a gente tem que viver. Mas como que mantém a paz? Então, eu vou falar o que este velho acha. Sim. Porque isso não é dito, né, filho? Da vontade dele. Um pai, filho. Em sua sabedoria, eles precisam eles ensinar aos seus filhos. Não é verdade? É. Por mais duro este que seja. Mas este mesmo pai, este que ama este seus filhos, não quer este os filhos dele este longe. Não é verdade, filho? É, sim, senhor. Então, por mais este dura que seja a aprovação, este nosso criador, nosso pai maior, este o desejo é que os filhos se aproximem dele. E dessa forma, este só tem dois jeitos, né, filho? Uhum. De se manter a paz. Ou entra em desespero de vez, ou então vai buscar a ele. Que eu acho que essa é a intenção de nosso pai. A criatura, dentro da energia, né, da frouxa dele, conquistar e receber o bálsamo que precisa para poder esse complicado, formular essa resposta. É, né, vô? Mas, de um jeito que entende, né, vô? Isso, deu para entender, né, filho? Isso, às vezes, isso, claro que deu. Ô, vô. Isso, pode falar. Então é ter força com a consciência de que nada dura para sempre. Exatamente. Uma dificuldade não dura para sempre, é isso. E fé, filho. E fé? A fé, este é o grande apaziguador, este é a palavra que o velho queria falar. É o grande consolador. É a fé, filho. Se este não tiver a fé, o espírito se perde. Com a fé, este tem uma direção, tem o que buscar, tem a esperança. Mesmo que este sabe que no momento certo, no momento este que se está acontecendo, não se tem a cura, mas se tem sempre a esperança dentro da fé de buscar isso. Mesmo sabendo que não vai ser alcançado. O espírito se coloca em harmonia e paz. Sabendo que mesmo que o desencarne venha, ele está sendo amparado já. Entendeu, filho? Sim. Então, que a matéria é toda passageira, como o Xuxê falou. Não é verdade? É. Cara, é só um tempo que se passa. E não é uma coisa que se nunca vai ter mais. É uma coisa que o Xuxê, se for merecedor, ele pode vir a receber essa nova dádiva, né, filho? É. Com a reencarnação. Esse velho tá deixando muito isso complicado. Não, tá ficando muito bom, viu, vô? Muito claro. O velho nunca fez chascu de farai. É, vô. Junto, mas... E eu agradeço muito aí o esforço que o senhor faz pela gente. Isso. Qual que é a importância, vô, de aproveitar a oportunidade do conhecimento para, às vezes, até ouvir de novo se não entendeu? Isso. Qual que é a importância? Ixi, aprender, né, filho? Não é verdade? O esforço sempre paga, né, vô? Ixi. Deixa um saber que irá na frente, o que Xuxi aprendeu cá vai ter serventia. Não é verdade? Seja este no amparo de Xuxi próprio, seja no amparo este de um próximo que esteja este necessitando. Então, sempre vai ter serventia o que já pende. Acho que foi isso que você perguntou. Foi que foi mesmo. Foi isso mesmo, vô. O vô, o que o senhor acredita que os fios da terra hoje mais precisam ouvir do preto velho? Deixa o preto velho cá? É. Este mundo tá muito doente, né, filho? É. E nessa doença, o amor está sendo perdido. Este não digo o amor entre um casal, mas o amor entre os irmãos, o amor entre entre o cheiro de humano. Ixi, o que eles precisam ouvir mais, filho, é que esta força, esta energia, a energia do amor, é que transforma tudo. É que faz um ser crescer e é o caminho que leva ao nosso Criador. Porque este Jesus, este nosso grande mestre, sempre falou, né, filho? Através de mim, que chunchês chegarão ao Pai, não é verdade? E também sempre dizia que este Jesus é todo amor, não é verdade? E se chunchês sabe interpretar as palavras, chunchês juntar isso uma coisa com a outra, vai ver este, que se através dele chega ao Pai, este Jesus é só amor, filho. É através do amor este que chunchês, este faz a sua elevação. Ai. Este galga o seu degrau. Não é verdade, filho? Sim, senhor. É amando a tudo. Este do mosquito que lhe morde, até a mãe que lhe põe este na terra. É o amor por todas as coisas da vida. Por todas as coisas que Deus criou. Não é verdade? Porque Xunxê é parte de tudo isso. Xunxê é parte da criação dele. Xunxê carrega um pouco dele dentro de Xunxê. Assim como o próximo que está chorado, assim como a pedra que está este machucando o pé de Xunxê, assim como a água que cai do céu, tudo tem ele. Tudo tem um pedaço do nosso Pai. E este pedaço é que Xunxê precisa acender dentro de Xunxê. Porque nosso Pai se aprende também com o Xunxês, não é verdade? Tudo se transforma, não é verdade, filho? Sim. O universo se transforma. E Xunxês se transforma, transforma o universo se transforma e transforma Xunxês. Não é verdade? Porque tudo que acontece no micro, este vai refletir no macro. E este é o universo também, né, filho? Então ame este mais as coisas da vida, ame a si próprio, porque amando a si próprio e aos seus semelhantes, você está amando ao nosso Criador. Graças a Deus, louvado seja. Qual que é a importância de um sorriso, vô? O sorriso ilumina, né, filho? Por outro. Você estava esperando. Não é verdade? Sim. Este ilumina este rosto, este um chorijo, este doado, este de bom coração, filho, tira a pessoa este do negativismo. É. Não é verdade? É. Tá, já era de volta à luz. Seja este quem está chorindo ou quem está recebendo o chorijo. Este é transformador, é salvador, este chorijo cura. Não é verdade, filho? Essa é a importância de um sorriso. Um sorriso cura. Não é verdade? Se um cheixe parar este para pensar, se este doente nos optar, este receber este um sorriso, filho, muitos deles deixam se curar com mais facilidade. Por isso é tão importante este o trabalho, este dos... Como é que fala, filha? Médicos do sorriso. Não, este não conheço este? Não. Este que vai este sem se pedir fazer as coisas. Voluntário. Voluntário. Este trabalho dos voluntários. Este que vão nos hospital contar a história, fazer as crianças chorar. Este e fazer os velhos este e dar esse urídeo sem dente. Não é verdade, filho? Sim, senhor. Porque cada chorijo daquele, este é um pouco este da cura que se alcança. É um pouco este da alma este daquele que está em sofrência, se levantar, esquecer de tudo aquilo que está se passando este, na vida daquela pessoa. Com um chorijo, basta um só. Traz essa luz, essa iluminação toda. Essa força, este que Xunxês guarda dentro de Xunxês e nem se já percebe. Guarda dentro da gente e nem percebe? Este. Quando Xunxês ficam este de mau humor, este deixa o este a sombra, este envolver com cheio, choria. Este pro seu irmão que está dourado, que mesmo que você não conhece, choria pro animal que está fazendo este um agrado a Xunxi. Choria este pro vento e para as folhas que este todo dia estão lá fazendo este o seu bairá para trazer este a berinja para esta terra. Para Xunxi olhar com os olhos este de Xunxi. E se alegrar. Porque este Deus é isso. Deus é felicidade, filho. Deus é alegria. E não põe nenhum de Xunxi ficar para sofrer nesta terra. Quem busca o sofrimento é vocês próprios. Não é verdade, filho? Sim. Qual que é a função, vô, de um amigo, de uma amiga na vida da gente? Como é que isso reflete no espiritual? Qual que é a função da amizade? A amizade, filho, este é um laço que se faz este nos espíritos. Este afins a Xunxi que este se colocam à sua disposição para ajudar este no seu caminho, na sua caminhada. Este, nenhuma amizade este é eterna, né, filho? Cada uma tem este um tempo. Um tempo de acontecer. Por mais este longo ou curto que seja, tem este um porquê de estar este na vida este de cada um. Este é uma sustentação este que é recebida, seja do astral, seja da espiritualidade ou do material. Mas sempre está envolvido com a missão que Xunxi este vem trazer à Terra. Assim como é a família, né, filho? Este velho sabe que tem este amigo este que é muito mais este como é que fala? Que família. Que família, não é verdade, filho? Mas mesmo este o familiar não sendo este tão este carinhoso quanto um amigo este seja, está na vida deste filho para trazer. Este um caminho para trazer um aprendizado e uma sustentação. Cada um, porque Xunxi vem todo este amarado, este lá de cima. Um este com a missão de sustentar e ajudar o outro. Oh. Porque esta é a intenção de nosso pai, é fazer todos os Xunxi crescer. Não é verdade? E o que este já tem um pouco mais de luz, este vem trazendo. Aqueles que tem um pouco menos este eixo de sabedoria. Não é verdade? Claro que sim. Este velho cá, este nessa terra, este tem muitos amigos. Não é verdade aqui, este encarnado? Porque este velho, este vem trazendo, este vem amparando, este cada um. Este que vem, este colocar os pés nesse cajuá e este buscar orientação com este velho. Isso é amizade, não é, filho? É sim, senhor. Então é assim que acontece, este com um amigo. Este é importante, cada amigo, este é um... É um pirar, uma sustentação para que Xunxi consiga conquistar a sua elevação. Qual que é o grande lema da Umbanda? Este é caridade, né, filho? Mas o que é a caridade? É. Não é verdade? Porque muitos pensam que a caridade é dar de comer a quem tem fome. A caridade é botar a sua entidade inteira para estagiar amparo a quem vem buscar o auxílio. Uhum. Este é dar este o banco para alguém que esteja bichijando. É. Mas caridade não é só isso, filho. Não é só isso. Caridade é Xunxi aprender com os próprios gêneros de Xunxi, é se elevar, é crescer. Essa é a verdadeira caridade. É Xunxi, como é que fala? criar este o amor, este, alimentar o amor este, que está dentro de Xoxi para as coisas este, do mundo. Louvar nosso Pai e trazer esta luz, esta iluminação para este auxílio este, de quem está à volta de Xoxi. É fazer aprender a amar. Esta aqui é a verdadeira caridade. Este que o velho está buscando as paravas e. E achou. E achou, né? É fazer amar. Isso. Aprender a amar. Esta que é a verdadeira caridade, filho. Uhum. Este. Claro que sim. Este velho está bem este, nessa sua máquina. Está bem bonito aqui. Este, então tá bom. Quando eu perguntei do sorriso, este. O senhor já esperava, ou pelo menos pelo este, parecer que a repórter já estava aí, já achou aguarde. Né? Já esperava essa questão. Este. Quanto desse trabalho que a gente está realizando aqui hoje, vô, já foi programado? Tudo este na vida é programado. Hoje Xunxi está aqui porque quem guia Xunxi já direcionou Xunxi a fazer isso. Sim. E quem guia o meu menino fez ele buscar. Sim. Não é verdade, sim, filho? Porque nessa conversa que nós estamos tendo, muitos vão se identificar. Muitos vão tomar essas palavras do velho, uhum, e se iluminar, se elevar. Sim. Se este preto velho que escolheu trabalhar com essa criança cá, não pode, por essa escolha, disseminar o que precisa este farado, uhum, e tem este um meio aonde isso pode ser feito. Este, por que não fazer, né, filho? Por que não fazer? Claro. Então que seja feito. Porque a vontade do Pai é esta. É levar este esclarecimento. Sim. É levar a sabedoria. É levar a luz a quem realmente está precisando. Seja estando perto ou seja estando longe. Se servir para iluminar uma pessoa só, que é as titias que Xuxi está botando nessa sua máquina, sim, já valeu. Já. Todo o esforço que este menino fez, Xuxi e este velho, cara. Nossa. É verdade? Sim. Que às vezes é aquilo que até o próprio ser humano fala, vem da intuição e ele pode aprender com aquilo, ainda mais numa entidade, né? Claro. Este que pode despertar este o aprendizado. Que aquele estava como diz, obscuro na cabeça este da pessoa que está a enxergar a vez este trabalho que o Xuxi está colocando. Graças a Deus. É verdade, filho? Sim, senhor. Como a gente faz, Pai Joaquim, para ajudar a pessoa que a gente ama deixar de ir para o mau caminho? Deixou orientação, filho. Porque este. Por mais que Xuxi queira e tente, a pessoa só recebe aquilo que quer. Por isso acho que tem muita gente perdido nessa coisa que Xuxi vê, né? E como é que chama esse droga, né? Droga. Droga. Isso. Muitos estão perdidos. Por que estão perdidos? Não é porque não tem este amparo, nem não tem a ajuda este que precisa, mas porque não quer ser ajudado. Porque encontra este naquela porcaria, este muito mais do que este no amparo e no, este na caridade. Olha. Então, por mais que Xuxi ame este alguém, filho, este alguém precisa se permitir ser amado. Porque qualquer energia só vai influenciar um outro aglomerado de energia se do interior este tiver aquela afinidade. Porque este não consegue este penetrar, né, filho? É. Este é reperido. Uhum. Então, por mais amor que se como é que fala? Mais amor que Xuxi, este tem em prol do próximo? Este não vai ser recebido. Se este não tiver predisposto a deixar. Ah, lá. Entendeu, filho? Claro. Por mais que você ame, não, ele não vai receber se ele não tiver predisposto. Isso. E essa predisposição seria o quê? Exato. Como é que abre ele a ficar predisposto? Este, a sua própria consciência aqui. Claro, então é o tempo. Este, o tempo. Entendi. o sofrimento, filho. Olha. O sofrimento é a chave. Porque só se permite amar aquele que sofreu por não ser amado. Aquele que não consegue enxergar o amor dos outros. Porque este muito se engana, né, filho? É. Por isso que tem muito desse trabalho de marachão, de... É. Não é verdade, filho? Uhum. Porque a pessoa não enxerga o amor do próximo. E acha que este, a outra pessoa, este é obrigado a receber o amor dela. Uhum. Mas não é assim que a coisa funciona, né, filho? Tem que ter alguém disposto a amar e alguém disposto a receber esse amor. E alguém disposto a não precisar que o outro receba o seu amor para se amar. Este, que o início comece ali. É, alô. Né? Que é sempre o amor dos outros. Próprio. É. Não é verdade? Claro que sim, claro que sim. Como falei antes, as coisas, amar todas as coisas que Deus criou. Inclusive o ser próprio, porque o ser também é a criação dele. Olha. Claro. Não é verdade? Sim. Como descobrir obsessão e o que fazer quando fizer? E esse irmão deve ser tratado como alguém a ser odiado? Isso. Este, para descobrir uma obsessão, filho. Vamos lá, começa, mãe. Este primeiro, este sentir a energia, né, filho? É. E as atitudes. As atitudes deste. Esse filho, né? Deste filho. É. Pelas atitudes, você consegue observar. Se tem obsessor ou se não tem. E as energias, né, filho? Para este velho que é espírito, é mais fácil. Mas tem muito sensitivo que consegue perceber que a energia da pessoa não é só. Como é que diz? Não está pura para aquela pessoa. Está na harmonia dela. Claro. Na harmonia. Sim. Bom, parava se você botou. Claro que sim, entende? Entendeu? Cada um tem a sua, não tá na dela, né? Isso. Claro. Tem alguma coisa influenciando aquela energia. Entendi. Dá para perceber nas atitudes. Isso. Claro. E para isso, como é que este como sentir a respeito do espírito que tá causando isso? Às vezes nem é o espírito, né, vô? Mas vamos dizer que seja. Sempre é um espírito, né, filho? Porque mesmo encarnado, ele continua sendo espírito, não é verdade? Exatamente. Este. Como se sentir a respeito da atitude dele? Este. Devemos condenar? Este não. Este é a pessoa que Xunxê tem que trazer para perto. Ah. Se Xunxê tiver este predisposto, né? Se tiver com a intenção realmente de prestar a caridade. É o irmão que Xunxê deve trazer para próximo de Xunxê. Para que Xunxê possa tratar através do aconselhamento de suas palavras a mudar o seu padrão vibratório, né, filho? Porque só mudando este padrão é que vai se libertar definitivamente da obsessão. Olha. A Umbanda presta um trabalho muito bom, filho. Ele dá oportunidade ao filho perceber que estava sendo obsidiado, essa palavra. Entendeu, filho? Sim. Porque através da magia, aquele espírito que estava obsidiando consegue ser removido e direcionado. Só que se você não muda o seu pensamento e o seu jeito de ser e de agir, filho, um espírito com a mesma vibração, com a mesma energia daquele outro, vai aproveitar a lacuna que se formou. Porque o buraco continua aberto, né, filho? Ah. Isso através da conscientização daquele chi é que se pode fazer dar o amparo neste chá e trazer a cura realmente para aquela enfermidade, que não deixa de ser uma enfermidade do espírito, né, filho? Trazer a cura para aquela obsessão. E realmente o espírito se libertar da influência do outro. Oh. Nesse caso, teve uma menina com um obsessor que levava ela a buscar esse marafo, esse nos lugares, vivia esse consumida por esse. Pela pinga? Isso, pela bebida. Pela bebida. Ah. Nesse terreiro, foi retirado esse espírito através do médico que está sentado cá, que se colocou a receber, a trazer esse obsessor, e que para dele pudesse ser direcionado para onde se necessitava. Essa menina se transformou, mas não mudou o seu pensamento. Olha só. E aí não adianta. E se prendeu outra vez. E o que se pode fazer? Não é a falta de axé, né? Como muitos falam. É a falta de vergonha. Não é verdade? Sim. É a falta de esclarecimento. É. Aprender a gostar do mal feito. De si próprio, filho. Tem que aprender a gostar de si próprio. É. Para poder aprender a se transformar, a mudar, a crescer. E não se permitir mais se envolver pelo aliciamento desses espíritos negativos. Mas é muito difícil de conseguir. É difícil? Porque com o tempo, o encarnado acaba acostumando com aquela energia, né, filho? E achando aquilo normal para a vida dele. Mas não pode ser normal. Se olha e se vê diferente do que a maioria é, não é verdade, filho? Então precisa de conscientização. Mas esse só pode ser feito se a pessoa quiser, se o filho quiser receber essa orientação. Graças a Deus, né, vô? Ixi. Tá aqui lembrando, vô? Ixi. A equipe espiritual que nos assiste no diálogo, uma analogia do Pai João das Cachoeiras, o senhor conhece? Ele disse assim... Este não é, me é estranho, esse nome, enfim. não me é estranho. Ele falou assim, uma certa ocasião, a respeito desse mesmo assunto. Meu filho, se as moscas estão sentando na ferida, você vai tranger as moscas ou vai fechar a ferida, meu filho? É pra curar a ferida, né, meu filho? Isso. Não adianta. Se você vai espantar uma, outra volta. Não é verdade? É o que o senhor tá falando, né, avô? Isso. Ai, que bonito. Isso aqui, se você vê, o que precisa ser transmitido, né, filho? É tragido não só pra um, é tragido multiplicado por todos, para que eles muitos possam receber a orientação. Porque nós só é instrumento, filho. Muitos se enganam. Porque o peito velho lá, eles fazem magia e vai trazer o milagre para a minha vida. Mas o peito velho é só um espírito, um pouquinho mais de orientação do que esse Xunxê que está aqui encarnado. Não é verdade, filho? Uma visão mais ampla. Claro que sim. E o que nós traz é orientação dos que lhe acompanham. Porque esse peito velho não tem como saber como é que é a vida de Xunxê. Que Xunxê é esse cara ali? E quem traz essa orientação é quem acompanha Xunxê, que está de perto, vendo tudo que passa na vida de Xunxê. Não é verdade? Então, se ele não quiser que o peito velho saiba alguma coisa de Xunxê, esse peito velho não vai saber nada. Não é verdade? Então é assim que as coisas funcionam. Este velho não é este, como é que vai dizer, onipresente. Ele é só um espírito, filho. Assim como o Xunxê também é. Graças a Deus. Não temos este onipresente, só este criador é que tem, né, filho? Uhum. Só ele está em todos os lugares porque ele é parte de tudo. Este velho não, este velho é parte dele. Não é verdade? Claro. Graças a Deus. Ixi. Quando se diz Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. O que, que se deve compreender com isso? Toda a religião, eles têm um ritual, eles têm uma... Como é que eu vou dizer? Uma preparação, né? Tem este uma chamada, vamos dizer assim, do espiritual, para que o espiritual se aproxime e se faça presente. O sagrado, deixa o que o velho queria falar. Para que o sagrado este se faça presente. Uhum. Porque este Deus é acessível a todos, né, filho? Uhum. A partir do momento que você se coloca acessível a ele também. Sim. Porque se Xunxê não se coloca acessível a ele, ele não tem como responder a Xunxê, porque o ego não é firmado. A ligação não é feita. E essa ligação ele está o tempo inteiro tentando. E Xunxê é que permite. Esse espírito, esse é que permite essa ligação. Então, a preparação, o fundamento este de uma religião é toda essa preparação. É todo essa criação deste elo, tanto com a espiritualidade, com os guias que acompanham a cada filho de santo, e ao sagrado, a Deus. Toda a fundamentação, todo o ritual, toda a preparação é para que este sagrado venha e essa ligação seja feita a cada filho de santo, seja ele este médium da corrente ou assistente. Ah, entendi. Entendeu, filho? Olha. Então é por isso que se fala, a Umbanda tem fundamento. Tem fundamento por quê? Porque toda a preparação. E proporcionar a ambientação necessária. Ambientação, para chegar Para chegar ao sagrado. Certo. A Umbanda tem esse fundamento. Tem isso. Esse alicerce, essa estrutura. Isso, exatamente. Claro. E é preciso preparar. Para que este se faça essa ligação. As pessoas se coloquem predisposta ali. Para a sintonia alcançar. Isso, o Xuxa entende bem as coisas. É assim, é. Isso. Aí, avô. Que aí passou uma mensagem bonita, né? Isso. Porque muitas pessoas pensam que isso na Umbanda é chemério e colocar o banco e tá ficar dentro. Não, filho. Eles precisam se conectar com o que a religião traz para a vida dele. Aquele momento, Xunxê se desliga do seu mundo e se conecta com o mundo do sagrado, né, filho? Para receber o que o sagrado tem para oferecer a Xunxê e doar o que Xunxê pode doar a esse sagrado. Porque tudo na vida é uma troca, né, filho? Tudo é uma troca. Esse criador mandou o Xunxê pra cá pra Xunxê aprender e poder trocar com ele. Nós sabemos que ele sabe de tudo. É onisciente. Este tem a consciência do universo. Mas ele também tá sempre, como falou da outra vez, sempre se modificando, sempre se adequando. Por que, que ele faz isso? Porque ele aprende com cada um. Ele aprende com cada coisa que ele criou. Ele é uma consciência. E toda consciência, este se expande. Toda consciência cresce. Toda consciência, este evolui. Assim como este nosso Criador também. Você acredita nisso, filho? Sim, senhor. Então, vestir o branco é se conectar com os seus... com o espiritual, para deixar que o sagrado entregue aquilo que trouxe. Isso. É assim? Na Umbanda. E receber aquilo que o Xunxê veio trazer para ele. Ah. Entendeu, filho? Ou seja, É uma rua de mão dupla. Ixi, avô. Ixi. Ixi. Abre a mesa, tá bom? Aí sempre uma troca, filho. Igual o cachimbo do vô. Ixi. Vô puxa. Ixi. E a fumaça. Ixi, tanto este chove quanto este chai do cachimbo. Tanto este bar fora quanto o chai do cachimbo. Puxa, acende e queima a erva. Ixi. E sopra, sai a fumaça. Ixi. Ixi, nesse processo se transformou, né, filho? Olha, uma o ar e a erva se transformou ixi, na fumaça. É a via de mão dupla que o senhor estava falando. Ixi. Nossa. Que beleza, vô. Ixi. Mas tá se aproximando, vô, dos 10 minutos final. Ixi. Passa rápido, né? Ixi, te deixar, ixi, nós conversa a noite toda, né? Na graça de Deus, né? Ixi, porque é muito bom aprender. Porque o velho também aprende com o Xuxi. O Xuxi falou ixi, um monte de parava. Ixi, que o velho ixi, não conhecia, né, filho? E ixi, vai aprendendo. Graças a Deus. Ixi, não é porque é espírito que ixi, nós não aprende. Ixi, nós continuamos aprendendo. Ixi, doutorado e ixi, durado claro de cá com o Xuxi. Ixi, não tinha serventia, ixi, vai estar né? Incorporado nesse menino cá. Ixi, pra quê? Este doutorado, este podia fazer a mesma coisa, não é verdade, filho? E até eu, vô, quando que eu falo, eu também aprendo porque a gente sabe que vem desse grupo que assiste a gente e dá o respaldo para esse trabalho, muito né? Fromo, então eu também aprendo muito, fico muito agradecido, viu? E também é graças ao senhor, porque se não fosse o senhor ter disponibilizado do vosso tempo, da vossa casa, do vosso aparelho mediúnico, nem eu ia estar podendo aprender com essas palavras que eu falo, intuído por eles. Então, muito obrigado, viu, vô? Eu que agradeço, filho. Proporciona essa oportunidade. Este velho que agradece também, Xuxi. E? Este por ter este momento, este de aprender. Olha isso. Não é verdade? É. E respondeu, né, vô? Aquela pergunta primeira que o senhor fez pra mim. Se eu também aprendo. Aprendo com o que eles me passam, né, vô? Porque senão não tinha chevrentia, né, filho? O que o senhor fala também, graças a Deus. Ixi. Graças a Deus. Então, vô, o que é mais pedido aí quando o senhor está desincorporado nas orações dos encarnados? Ixi. Por incrível que pareça, filho, este é cura. Ah. Este, porque Xunxi só procura o espiritual quando Xunxi sente dor. Não é verdade? Este, não é só este cura de doença, é cura este de sentimento também. Uhum. É cura este para como é que vai falar? Essas palavras fogem deste velho, Xuxi. Este me perdoa. É cura pro emocional. Este pro emocional. Claro. E este nas orações, quando é feita este velho cá, as mais pedidas é isso, é cura. Pra trazer cura, pra trazer este amparo, pra trazer este, como é que fala? Uhum. Este. Quando este traz bálsamo pra vida da pessoa. Alívio. Alívio, ixi. Claro. Entendeu, filho? Sim. Porque este só a dor faz Xuxi buscar o sagrado, né, filho? Ah. Porque este o amor, por mais que este tenha força, Xuxi só vai buscar o sagrado por amor depois que Xuxi sentiu dor. Ou se é um espírito evoluído, né, vô? Ixi. Se nasceu este já patagei este alguma luz para os irmãos, né? Para quem tá este em sofrimento. Mas tem que ser assim, filho. Porque essa obra que Xunxi vive é uma obra de aprendizado. Uhum. O aprendizado, ele só se é eficiente. Quando este tem sofrimento, infelizmente é isso, filho. Porque quando é este ensinado este com amor, quando é ensinado com carinho, este o aprendizado este não tem a mesma eficiência, não tem a mesma força. Agora, quando Xunxi sente dor, Xunxi nunca mais vai esquecer. Não é verdade, filho? Sim. Quando é feito com amor, com carinho, Xunxi precisa de 10, 20, 30 vezes. Seja passado para Paixão X, começar a receber e preceber o aprendizado. Este na dor só precisa de uma. Uma vez só. Porque Paixão X não quer sentir dor de novo. É. Não é verdade? Claro. Então este infelizmente, este é uma ferramenta que nosso Criador usa para que seja bem entendido, para que seja bem recebido o que precisa ser ensinado. Tá chegando aqui uma proposta, vou te colocar para o senhor uma analogia. Essa pessoa chegou, o rapaz chegou para a senhora na praça e ela tava com o cachorrinho dela na coleira. Isso. E o rapaz, por que ele tá chorando? Ela falou, ele tá chorando porque ele tá sentado numa taxinha. Mas por que ele não levanta? Porque não tá doendo bastante. Isso. Isso é muito bom, filho. Isso. Como é que é isso, vô? Explica pra gente. Isso, porque às vezes, se vocês preferem esse a dor, esse do que este fazer, decidir este se livrar dela. Entendeu, filho? Porque este fazer uma movimentação tão grande no seu conforto que eles preferem estar com incômodo do que ir buscar a cura. E chora, não? Este chora. Prefere este ser vítima do que levantar e caminhar. E caminhar e andar. Ai, ai. Isso acontece também no mundo espiritual. É, vô. Isso. Muitos espíritos ficam pelo caminho. Ficam pelo caminho. E este achando, acreditando, que não consegue se movimentar porque a energia está muito densa. Mas mal sabe eles que é só este é a impressão que eles têm. Que se tomar este no seu, como é que fala, no seu íntimo âmago. Isso. E buscar a força que precisa, porque está dentro dele, para se levantar e continuar a caminhar, este consegue. Consegue. Consegue e chega onde ele precisa chegar. Mas este prefere estará este tendendo a mão, pedindo para que seja ajudado. É o choro. Não é verdade? Chorando quando pode levantar. Isso, quando pode fazer por ele próprio. Olha. Isso é observado, né, filho? Porque este só é ajudado aquele que começa a tentar. Entendeu, filho? Porque é quem realmente está com vontade de ser. Começa a tentar. O senhor quer dizer assim, aquele que dá um passo, um primeiro passo. O primeiro que passo. Que faz um pouquinho, para depois chegar no grande. Isso. Este ele recebe o amparo. Porque este começou a despertar nele a vontade de buscar. Enquanto o outro continua lá, este, pelo amor de Deus, este me tira desse sofrimento. E explicando, mas você não sabe o quanto eu sofri. Eu vou abrir mão de uma vingança aonde? Não é verdade, filho? Então manda uma mensagem para esses espíritos, vô, que às vezes estão nas casas das pessoas, perseguindo-as, justificando com aquilo que aconteceu no passado, porque o que aquela pessoa encarnada fez para ele ou para ela no passado foi muito feio. Isso. E merece vingança. Então isso vai falar só uma faixa para isso. A vida de cada um. É de cada um. A vida de cada um é de cada um. Este. O outro não vai interferir na vida de Xuxi, se Xuxi não permitir essa interferência. O outro não vai interferir na sua vida se você não permitir essa interferência. Interferência. Uhum. É para ficar alto para os espíritos ouvir bem. Ixi. Repetindo. E não adianta Xuxi este querer. Buscar este reparo na vida do outro. É? Porque o reparo é para a sua própria vida. Olha. Não é verdade isso, filho? Sim. Então Xuxê que tem que fazer este reparo na vida de Xuxê próprio. e não este buscar reparação por qualquer coisa que tenha acontecido em sua própria vida. Sim. Seja este aparentemente este produzido é feito por uma outra pessoa. Que Xuxi é o único culpado que Xuxi permitiu. Permitiu. Não é verdade? Deixou se envolver lá. Isso. Se Xuxi foi permitiu. Se foi inocente ou vítima, deixou se envolver. Xuxi permitiu. Se acha, né, que foi inocente ou vítima. Existe Isso. vítima no sentido verdadeiro da palavra, vô? Isso na concepção deste velho, não, filho. Não, vô. Porque a vítima, este é a desculpa. Ah. Os seus próprios atos falham. Claro. É muito fácil você culpar um outro. Aham. Pelo aquilo que Xuxê mesmo fez. E Xuxê, se foi este internalizar, este velho falou bonito. Tá agora, voia. Em seus pensamentos, e buscar, Xuxê vai ver este, que tudo aquilo este aconteceu por conta de Xuxê mesmo. Nossa. Eu gostei de falar com o senhor hoje. Ixi, né? Eu também gostei, filho. Xuxê tem este um mentor muito famoso. Oh. Este traz uma luz este muito boa. Este agradável este de xixi em ti. Oh. Graças. Que bom que Xuxê está bem amparado e orientado. Que este trabalho de Xuxê cresça cada vez mais. Para que estas palavras este de outros, como este velho cá, possa este tocar este em cada um que Xuxê mostra. Este trabalho seu. Levando ao mundo inteiro. A bandeira, este nosso pai Oxalá. É falando verdade, aqui filho. Do Oxalá, vô, vamos mostrar pro pessoal que tá muito Ixi. Bonito aqui. Até chegar aqui mais pertinho do vô. Você pode botar. Falar pro vô. O senhor autoriza, né? Autoriza? Falar aqui pro vô explicar como que é a função das velas. Qual que é a função do altar no terreiro de Umbanda? Isso. E ali está então a reverência ao nosso pai Oxalá, né? Isso. A vela, este enchifim, ele é um elemento potencializador, né? Ele traz a força do fogo, este pega a energia, este amplia ela. É um potencializador. Este não pode faltar este nenhum trabalho, este de Umbanda. Este tem alguma religião este que não faz uso, este desse potencializador. Claro. Não por isso vão perder a eficiência este de seus trabalhos. Claro, mas se puder facilitar, este por que não, né, filho? Por que não? Este, o atá este é um catalisador, né, filho? Ele tanto recebe as energias, quanto ele também irradia. Emana. Energia este que vem do alto, do espiritual, este que é irradiado para quem está necessitado, e este capta também as energias, este densa e este negativo, para transformar ela nessas energias sutil e voltar a ser distribuída a quem está este prestigiando. Assim como também as frimejas, né, filho? Este tem frimeja, este de terreiro, que são para este absorver e neutralizar. E esgotar, tem frimeja, né? E tem frimeja que é para este irradiar e este alimentar este com as energia mais sutil, este, fazendo os filhos este como é que vai este dizer? Te influenciar por essa energia, este mais luminosa. Claro que sim. Oh, graças a Deus. Isso. Vô, o senhor passa pra gente daí, Isso. por gentileza, a vossa mensagem final, para esse nosso encontro de hoje, que as pessoas levem no coração, né, a essência, né, de tudo que o vô representou pra gente aqui hoje. Isso, filho. Desde que as pessoas possam tomar essas palavras e se iluminar e despertar dentro do seu íntimo para o amor que nosso Pai quer que nós sintamos. Porque através deste amor é que se transforma tanto a sua própria vida como a vida do que estão à volta de Xuxês. Tragam luz, tragam amor este para o seu íntimo, para que estes Xuxês possam com isso distribuir e despertar em cada outras pessoas essa energia, essa deixa a luz. A luz é essa que foi estagida pelo nosso grande criador, e esse é o único caminho a chegar até ele. Que formoso, né, vô? E que Xunxê todo exposta este receber o amparo de nosso orixá e de todos os guias que acompanham a Xaxim da Xaxiara Umbandita. Na graça de Deus. Que assim seja, né? Louva. E se faça. Graças a Deus. Que assim seja e se faça, Pai Joaquim. Graças a Deus. Ficou satisfeito, filho? Ah, que bonito que ia falar com o preto velho, né? Esse preto velho, esse é uma linha de trabalho que tá já a serenidade, né, filho? Que tá já a harmonia. Ah, sim, sim. E a paz. Porque esse, apesar esse de trabalhar esse com as almas, né? Sim. Nós trabalhamos com elas para trazer elas para próximo de nós. Aqui cada alma que se sinta perdida receba um pouco da luz, esse que a linha atrás. Né? Deixa eu tentar desse nosso Pai Obaru aí. Essa linha é a linha de transformação. Não é verdade? Porque o Baru aí é o grande transformador do universo. Ele que traz essa transformação. Ele que traz a cura, ele que traz o amparo. Esse muitos temem pela rigidez de como ele coordena. Para não falar castiga, essa transformação, né? Não é verdade, filho? Sim, senhor. O preto velho ameniza bonitamente, isso, né? Isso, vem trazer esse o acalento. Graças a Deus. Então, vô, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de ter essa prosa, esse diálogo com os espíritos com o senhor. Isso, o velho que agradece, Xunxê, espero esse belo trabalho, e ter vindo até este Cajuá, Xingelo, cara. Graças a Deus. Que nos encontramos no Rio de Janeiro. Que cidade que é aqui? Aqui em Rio de Janeiro, Jacarepaguá, bairro de Jacarepaguá. Bairro de Jacarepaguá, graças a Deus. Então, muito obrigado, vô. Nós vamos aqui... O senhor já vai embora? Isso. Vamos aqui registrar a vossa partida. Isso. E sempre agradecendo, né? Coração muito feliz. Dessa oportunidade de vir. Deixa o Xuxê de novo, filho. Deixa eu falar com o menino. Pode voltar, vô? Deixa, quando o Xuxê. Na hora que convidar, nós volta, vô. Deixa. Graças a Deus. Também gostei muito dessa casa, viu? Graças a Deus. Louvado seja. As casas de Umbanda. Quando o Jouto permitir, o Xuxê vem conversar com eles. São. Ah, é, deixa, né? Ficou todo mundo com medo da máquina. É. É verdade? E não doeu, né, vô? Deixa o velho tá acostumado a levar pancada. Fico doente também. Já vai pela frente abrindo caminho, né? Já levou tanta pancada. Já falou pros outros guias, deixa que eu vou, porque se doer eu aguento. Eu aviso, se doer eu aviso. Deixa. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado. Dá mão ao velho que o velho vai caminhar. Dá a mão ao velho, que o velho vai caminhar. É devagarinho. Quem caminha com as almas nunca se perde no caminho. Graças a Deus. É devagarinho. Quem caminha com as almas não se perde nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já vai embora. Eu digo adeus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já vai embora. Eu digo Deus. Preto velho se despede e já vai. Já foi embora, graças a Deus. Louvado seja, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui um momento com o dirigente. Posso falar com o senhor por um momento? Pode. Deixa eu só botar meu óculos, porque senão eu não enxergo nada. Tá certo, então vamos lá. Ah, qual que é o nome do senhor? É Luiz Santos. Senhor Luiz, há quanto tempo o senhor está à frente dessa casa? Então, eu estou à frente dessa casa aqui, vão fazer 5 anos. A casa tem 6. Graças a Deus. Qual que é o nome do terreiro? É Casa Umbandista de Oração ou Bunyara. Eu cortei o senhor, por favor, termine o que o senhor ia falar. É Casa Umbandista de Oração ou Bunyara. Isso, e antes o senhor ia falar alguma coisa que eu cortei. É que eu estou à frente aqui há 5 anos. Isso, tá certo, então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, tá? Que a casa proporcionou com o pai Joaquim. Aí, sejam bem-vindos à casa e sempre quiserem retornar. Os portos estão sempre abertos para vocês. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Eu agradeço e repasso esse convite para a equipe dos Espíritos que nos assiste. Ah, que bom. Se for da vontade de Deus e eles também organizarem tudo, viremos sim com muito carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Aqui então, tá, como eu falei antes, está na cidade do Rio de Janeiro, no bairro. Bairro da Taquara, em Jacarepaguá. Da Taquara, em Jacarepaguá. Graças a Deus. Muito obrigado. É ter força com a consciência de que nada dura para sempre. Exatamente. Uma dificuldade não dura para sempre, é isso. E fé, filho. E fé? A fé, este é o grande apaziguador. Este é a palavra que o velho queria falar. É o grande conchorador. É a fé, filho. Este não tiver a fé, o Espírito te pede. Com a fé, este tem uma direção, tem o que buscar, tem a esperança. Mesmo que este sabe que num momento certo, num momento este que está acontecendo, não se tem a cura, mas este tem sempre a esperança dentro da fé de buscar isso. Mesmo sabendo que não vai ser alcançado. O Espírito este se coloca em harmonia e paz, sabendo que mesmo que o desencarne venha, ele está sendo amparado já. Entendeu, filho? Sim. Então, que a matéria é toda passageira, como o Xuxê falou. Não é verdade? É. Cai, é só um tempo que se passa. E não é uma coisa que se nunca vai ter mais. É uma coisa que Xuxê, se for merecedor, ele pode vir a receber essa nova dádiva, né, filho? É. Com a reencarnação. Esse velho tá deixando muito isso complicado. Não, tá ficando muito bom, viu, vô? Muito claro. O velho nunca fez chasco de farai. É, vô. Junto, mas... E eu agradeço muito aí o esforço que o senhor faz pela gente. Isso.